Sem ti já não sei. talvez consigas tirar a dor, dor que invade o meu ser. Quando não estás, algo muda em mim. Quando não estás, eu perco os sentidos. Dá-me um sinal, faz um gesto, manda-me um beijo postal. À minha volta tudo é natural. Quando tu estás aqui, na tua ausência vejo um deserto, deserto de saudade a bater. Sem ti já não sei, sem ti já não sei. Fique em sintonia com o canal 2. Sozinho, quero chorar por nada. Nem os amores, nem a razão. Risos e nós, versos e flores, dura lição. Como se as horas formosas pudessem dar rosas que os sonhos não dão. Nós vivemos num mar de rosas. Ai, e com espinhos no coração. Nós vivemos. Espinhos no coração. Diferente entra mais para além da saudade. Não sei o que é, nem consigo. Alma que eu saiba bem, visto da dor com que minto. Se não Dancing with. Quem chora amargas penas, e já cantei ao meu amor alegremente. Agora fico aqui calada dentro de mim apenas, e só apenas fico de mim ausente. Nas minhas mãos eu trago um mar que é só teu, salgada esperança de um céu azul de mim para ti. Eu sei, amor, que o teu amor já não é meu, mas eu, amor, amor, nunca navio que navega em vão, ganhando as águas de uma esperança só. E as minhas mágoas são um mar de solidão, chorando as praias de me achar tão só. Já dei ao vento todo o sentido certo, para ganhar a liberdade, para sentir o teu amor de mim mais perto, eternamente esta saudade. Nas minhas mãos eu trago um mar que é só teu, salgada esperança de um céu azul de mim para ti. Eu sei, amor, que o teu amor já não é meu, mas eu, amor, amor, nunca de ti parti. E o meu navio que navega em vão, ganhando as águas de uma esperança só. E as minhas mágoas são um mar de solidão, chorando as praias de me achar tão só. Já dei ao vento todo o sentido certo, para ganhar a liberdade, para sentir o teu amor de mim mais perto, e não sofrer eternamente esta saudade. Para sentir o teu amor de mim mais perto, e não sofrer eternamente esta saudade. Importa que eu andei de porta em porta. porta para ver se te encontrava. Eu hei de pôr nalguns versos o fado que há nos teus olhos, o fado da tua voz. Nossos fados são diversos. Tens um fado, eu tenho outro. Um triste fado temos nós. Nossos fados são diversos. Tu tens um fado, eu tenho outro. Um triste fado temos nós. Canal 2 da Antena Web. Mas quero devolver o roubo. Não me mande prender, eu vou contar. Era homem honesto e do povo, e por meus filhos tive de roubar. Era homem honesto e do povo, e por meus filhos tive de roubar. Pequenos, fiquei só. A mãe desapareceu sem mais voltar. Ouço os outros dizerem temos dó, mas eu é que trabalho para lhes dar. Ouço os outros dizerem temos dó, mas eu é que trabalho para lhes dar. Ganhava para meus filhos muito mais, e disse-me o mais velho cheio de fé: paizinho, vai dizer ao Pai Natal que passe pela nossa chaminé. Paizinho, vai dizer ao Pai Natal que passe pela nossa chaminé. Na sua casa então furtei brinquedos para pôr nos sapatinhos. No dia de Natal eu só chorei, mas dei grande alegria aos meus filhinhos. No dia de Natal eu só chorei, mas dei grande alegria aos meus filhinhos. Não me prendeu e disse: venha todos os natais, não roube mais brinquedos, dou-lhes eu, que os filhos não pagam erros dos pais. Não roube mais brinquedos, dou-lhes eu, que os filhos não pagam erros dos pais. Thank you. dia na quinta-feira, põe teu saio de merino. Como queres ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva a tua maneira. Como queres ser cantadeira, segue lá o teu destino e viva a tua maneira. Mas toma muito cuidado, porque o fado tem seus quês. Cante chale traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Cante chale traçado, põe o lenço português, porque assim é que é o fado. Há quem te vá censurar por cantares de chale lenço, mas deixa o mundo falar, pois se eu pensar como eu penso, de certo se há de calar. Mas deixa o mundo falar, pois se eu pensar como eu penso, de certo se há de calar. O lenço é gentil brasão que a tradição nos cedeu, e se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. E se o fado é oração, não é de cabeça ao léu que se faz a confissão. A moraria morreu, ficas tu para recordar, com um lenço bem plebeu e um chale de agasalhar, podes dizer que sou teu. Com um lenço bem plebeu e um chale de agasalhar, podes dizer que sou teu. Tienes que esconder tus sentimientos. El corazón ya no rehaga tus pedidos. Estamos juntos pero nunca cuerpo a cuerpo, piel a piel. Mira bien mis ojos, nuestra vida ya no es el mismo sueño que decías en el hondo más de sueño. Somos flores que se mueren sin amor. Con el pasar del tiempo todo cambia de lugar. Voy a favor del viento sin saber dónde llegar. Corazón que ama, corazón enamorado, corazón que olvidas las angustias que han pasado. Es por más que me digas que no, tu cariño me dice que sí. Corazón que ama, corazón enamorado, corazón que ama, corazón enamorado. Las angustias que han pasado. Es por más que me digas que no, tu cariño me dice que sí. Corazón que ama, corazón enamorado. Mira bien mis ojos, ya no tienes que ocultar tus pensamientos. Corazón ya no rehaga tus instintos. Somos flores que se mueren sin amor. Con el pasar del tiempo todo cambia de lugar. Voy a favor del viento sin saber dónde llegar. Corazón que ama, corazón enamorado, corazón que olvida las angustias que han pasado. Es por más que me digas que no, cariño me dice que sí. Corazón que ama, corazón enamorado, corazón que ama, corazón enamorado, corazón que olvida las angustias que han pasado. Es por más que me digas que no, tu cariño me dice que sí. Corazón que ama, corazón enamorado. Con el pasar del tiempo todo cambia de lugar. Voy a favor del viento sin saber dónde llegar. Y por más que me digas que no, tu cariño me dice que sí. Salve, salve, balão, salve.